partir deste momento está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no coração. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Et bienvenue, olá, muito bom dia amigos ouvintes. Quem estou? Sim senhora, fresquinho, sim senhora, mas com muitas boas coisas. Hoje, Cristina Portugal do Coração faz um especial Natal com muitos convidados, convidados aqui nos estúdios, mas convidados via telefone e muitos. Espero, sinceramente, poder responder a vocês todos. E desde já gostaria de agradecer a todos vocês que responderam presentes. E também convido todos os animadores, e nem só, todos aqueles que passam por cá e está aqui um cheirinho a café, um cheirinho a guloseiras, um cheirinho a tudo, e podem por cá passar hoje de manhã o Natal da Rádio Arconselho. Do programa Cristina Portugal do Coração, com todo o gosto que cá vos recebo hoje de manhã para assim festejar um Natal à minha maneira, sim senhora, com música, boa disposição, gente boa, gente, todo mundo, e é isso que eu muito gosto. Tudo bom? Então vamos dar início a este programa, já porque há o nosso, um dos nossos convidados, Marco Tomé, e vamos falar dele daqui um bocadinho. Muita música, claro que sim. E desde já, música e a da boa, claro que sim. Beijo grande e então, até já. Eu quero tirar os pés do chão. Descubro teu lado mais escuro. A vida só faz sentido. contactez le 02 38 43 48 00. Não há. Estávamos então com a voz de Marco Tomé, que está aqui hoje presente connosco. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Ah, espera lá, deve dar desta vez melhor. Tenho que te aproximar mais um bocadinho do micro, se for possível. Ok. Está-me a ouvir melhor agora? Ainda não. Sim, agora já deve dar. Agora já me estou a ouvir. Bom dia a todos. Bom dia, Marco. Muito obrigada desde já te deslocares aqui até aos nossos estúdios. E que prazer que faz ter cá os nossos cantores, porque é assim, eu digo sempre que receber os vossos CDs, promover os vossos trabalhos muito bem, mas ter-vos cá, acho que é a prendinha natal que vocês nos podem oferecer. Obrigada desde já. Obrigado, o prazer é todo meu. É sempre bom estar entre os portugueses num país que é um pouco longínquo do nosso de origem, especialmente para quem nasceu em Portugal e também para os descendentes também estarem um pouco ligados às raízes dos pais, da família, dos avós. É sempre bom haver um pouco de contacto com a cultura portuguesa, até porque o português é uma das línguas mais faladas do mundo. Claro que sim, e tivemos a oportunidade em que nos ensinaram mais pequeninos e agora não podemos esquecer, não é? É verdade. Claro. Marco, fala-nos então um pouquinho de ti, do teu trabalho. Vimos de ouvir então, talvez um dos mais recentes trabalhos, é isso? É mesmo o meu mais recente trabalho em português, o Quando Não Há. Por acaso este tema é um bocado engraçado, mudou um pouco a minha direção de trabalhar na música, entre aspas, Porque eu comecei na base como autor, lancei dois livros de poesia em português, o primeiro há 20 anos, o tempo passa rápido. É verdade. E foi quando eu mudei para a França há 10 anos que as coisas começaram a tomar outro sentido e comecei a pensar, por que não tentar na música? Já era um sonho que eu tinha desde de infância. Lembrei-me da Linda de Sousa, que começou aqui em França. Lembrei-me também do Tony Carreiro, que eram os mais conhecidos em Portugal neste sentido. Especialmente a Linda de Sousa, porque é graças a ela é que a música portuguesa é ouvida em França. É verdade, não podemos esquecer isso. É mesmo ela, e talvez seja uma das poucas artistas portuguesas que teve mais sucesso por esta Europa fora, não só na França, mas também nos países ao lado. E continuando isso, o Quando Não Há surgiu-me um dia, quando eu estava na altura dos confinamentos, abre e fecha, eu estava a ver, estava um pouco entediado e estava a ver uma série na televisão, uma série brasileira, e começo a cantarolar as palavras. E até puxei a cera para trás a ver se era alguma música que eu estava a ouvir. Não, na verdade não estava a ouvir nada daquela música, que surgiu-me assim do nada. Gravei a pequena melodia, as palavras que me vinham no dictafone do telemóvel. Já era um bocado tarde para ir pegar na guitarra para fazer barulho para os vizinhos. No dia a seguir, de manhã, quando acordei, agarrei nos poucos acordes que eu conheço da guitarra e comecei a compor. Fiz uma maquete, enviei para o arranjador com que eu trabalho. E assim nasceu o tema, ele ajudou-me a dar mais cor ao que eu tinha feito. Muito bem, e saiu bem, por acaso? É um tema que tem assim umas origens, um bocado misturou o indiano com o oriental, com o brasileiro. Há pessoas que dizem, mas tu não és português e estás a cantar em brasileiro. Mas o brasileiro é português também. É, tudo um bocadinho do nosso um patuá totalmente diferente, porque é um português assim mais cantado, que é o que nós dizemos sempre, mas fica português na mesma e as nossas origens também, não é? É verdade. E depois também aquele ali ao lado também, então, és compositor também para os outros. Até o momento eu tenho apenas sido autor. Escrevia mais recentemente, foi para a Flora Gogri, uma vou chamar assim, uma criança que eu conheci na altura, tinha para aí uns 7 anos, se não me engano, que participou no meu primeiro vídeo do Maldito Amor. Foi o meu primeiro tema em português. Ela era mesmo muito jovem, muito pequenina. De repente, quando nós olhamos para ela, já cresceu. Já a mãe dizia-me assim: ah, quando a minha filha gravar uma música, beijinhos Maria, beijinhos Flor, há de escrever a letra para ela. Neste verão estávamos juntos e começámos a falar. Então, olha, vamos lá, vamos entrar em contato com o arranjador com que eu trabalho, ver, falas com ele, se estás interessado em trabalhar com ele, o que é que achas, marcas um rendezvous. E assim surgiu, eu escrevi uma letra em três versões diferentes, porque escrever por uma menina de 14, 15 anos não é a mesma coisa que escrever por uma pessoa que já tem mais de 20 anos. Claro, claro. Escrevi o mesmo texto em três versões. Ela até gostou do texto. Na altura, quando eles tiveram o encontro com o músico, senti que eles estavam a precisar de outra coisa. Então lembrei-me deste texto que eu escrevi, que se chama Amor de Jasmim. Escrevi mais ou menos na mesma altura que eu escrevi o Quando Não Há. E surgiu-me também basicamente da mesma maneira. Entretanto foi assim, mal eu sabia que a letra ia parar às mãos da Flora. E eu sempre achei que esta não era uma letra para eu cantar, porque comecei com muito simples: amor, você é tudo para mim, amor, você cheira a jasmim, me deixa te abraçar. E começou a surgir assim com palavras simples. Até estive a pesquisar se havia alguma coisa igual, porque às vezes não quero plagiar ninguém, e realmente não havia nada assim do género, pelo menos na internet, e foi assim que surgiu o tema, como a sereia pela manhã, como o orvalho na maçã. É uma coisa assim um bocado também fantasia, vamos dizer assim. Eu acho que vai ficar um bocado bem, fica bem para uma jovem para começar na música, porque mistura também ali a parte da fantasia, vamos falar ali, fantasia da Disney com fantasia do dia-a-dia, mesmo para nós, pode ser uma declaração de amor de uma mãe para uma filha, de uma filha para a mãe, de um casal. Então vamos fazer assim, vamos escutá-la. Vamos escutar. O que tu achas? Acho que seria a melhor ideia começar por escutar e vamos lá ver o que isto dá. Vamos ouvir então Amor de Jasmine, de Flora Gugri, e então nas tuas palavras. Vamos lá ouvir. Música. Obrigado. Que lindíssimo Amor de Jardim, Flora Gugri, que vocês também podem ouvir e escutar por todos os lados onde vocês se encontrarem, porque simplesmente uma lindíssima voz, e tão linda como a flor do jasmim, e tem de certeza aquela lindíssima voz que lhe pertence. Obrigada de nos dar a conhecer, por acaso eu não conhecia, e merece todo o nosso apoio e merece um forte aplauso. Obrigado. Nada. Para além dela dar a voz, a Flora toca a concertina, que nós ouvimos no instrumental da música. Ela que toca a concertina, ela toca a concertina desde os 5 anos, começou a tocar de forma autodidata. Depois a mãe encontrou-lhe um professor para começar a aprender, andou por vários professores. Começou a tocar teclado também por autodidata, também andou em professores a aprender. E para além da Flora também fazer este primeiro trabalho discográfico, ela também integra vários ranchos folclóricos na zona parisidiense, onde ela toca concertina, já também tocou nos batedores, não sei se dizemos assim, de várias festas e celebrações franco-portuguesas. Muito bem, e quando a vires dar os nossos parabéns, sim senhora. Será entregue. E vou-te agradecer daqui um bocadinho que ficamos com mais um dos teus trabalhos musicais, mas também trabalhos onde és, então, também compões e arranjaste este trabalho do Nelson Lemos, A Vida é Linda, que ouvimos mais daqui um bocadinho, e vamos continuar nas outras entrevistas, porque são muitos hoje da manhã, e voltamos talvez daqui um bocadinho por mais... dois dedinhos da conversa. Até já, obrigado. Até já, obrigada, Marco. E ficamos, continuamos com a lindíssima voz de Flora Gugri para vocês ouvirem corretamente. Até já. Carta de António Borges. Olá, muito bom dia. Bom dia, Cristina. Bom dia aos ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Bonjour a todo mundo. Como é que está isso por aí? Ah, por aqui está tudo em forma. Preparar um novo disco com a minha editora. Vai haver muitas novidades sem Fabiana Câmara, como já sabes, para muito rápido, porque já fica muitas pessoas, muitos... Pois é, pois é. Que querem também entrar na antena. Vai haver um disco, olha, vou dizer, um DVD da Linda de Sousa, para apoiar a Linda de Sousa, que agora está um bocadinho melhor, está na clínica, numa casa de repouso. Muito bem. Mais novidades com o amigo Dante Tibério. Fomos fazer um showcase com o Fabiano Câmara, a organização que já o conheço há mais de 25 anos. Pois também agradeço a vossa rádio por apoiar o meu projeto musical. E se uns amigos cantores e tudo querem aderir, olha, a Rádio Arc-en-Ciel, que passe à Dijon, e vos aider tous les bénévoles da Associação da Rádio Arc-en-Ciel. Voilà. E boas festas a todos, bonne fête, boa saúde, e melhor para o ano 2023. Claro que sim, é o que mais te desejamos também a ti. Tudo de bom e que seja também um feliz Natal, um próspero ano novo e que 2023 seja sempre um pouquinho melhor que o precedente, não é assim? Vamos esperar muito, porque com esta geopolítica e o Covid, tudo o que aconteceu decorrer atualmente, foi um bocado complicado. Claro que sim, mas uma pessoa tem que levantar a cabeça e ir em frente, não achas? Bom, já que estou a dizer, espero que para o outro ano temos uma agenda para eu ir à minha cotização da Arconciela. Vi que a vossa direção me enviou os papéis, já vi um bocadinho, vou preparar tudo. Muito bem. Depois para o outro ano, olha, agora a promoção é a rádio, é esta carta, está a funcionar muito bem. E tenho um convite para a televisão francesa, a IDFM mudou de proprietário. Uhum. Os antigos eram o antigo produtor da Dorothée. Era a Iterasté, e bah, o novo patrão convidou-me a mim e a dois artistas para o torno irmos promover. Era a única televisão francesa que promovia os artistas portugueses. Muito bem, e parabéns a eles. E talvez um dia a Rádio Arconciel também possa aparecer então nessa comitiva toda e por que não também e falarmos um bocadinho de nós? Por que não? Talvez. Sim, sim. Nós falamos sempre. Obrigado, então... Força para todos os artistas, boa programação, grandes beijinhos para o auditório e para as senhoras e obrigada, Cristina, pelo apoio. Obrigada e um beijinho muito grande e então um feliz Natal. Obrigado, um beijinho de amizade, obrigado a toda a equipa. E até para outro ano, quando está convosco para a minha cotização. Muito bem, obrigada. Beijinho grande e feliz Natal. Obrigado. Mas não podia deixar coisas entre linhas, por isso que te mando esta carta num envelope assim tão perfumado. Espero que te encontres bem, amor. Dá-lhe atenção e não a deixes de lado. Guarda na gaveta do teu peito. Esta carta tem resposta. Pelo que te fiz, eu não mereço. Mas se um dia, amor, tiver resposta a escrever, aqui vai o meu endereço. Moro numa casa de saudade, na rua dos amores infelizes, onde já ninguém, nem o amor, nem o carteiro é que passa duas vezes. Pode ser que fiques com a vontade de escrever também de vez em quando, nem que seja para escrever olá. Ficava tão feliz o teu António. vamos embora. Não, senhora, olá, muito bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina, bom dia ao todo o auditório de lá do Conselho. Espero que seja tudo bem com essa gente aí desse lado. Tá, tem que ser, uma pessoa tem que ser assim. E contigo, Carlos Pires, está tudo? Comigo está tudo bem, vou de caminho para Portugal, já não ia de carro há mais de 7 anos. Ai, isso, não me digas isso. Dois amigos pediram-me ontem à noite, anda connosco. Não digas isso, isto dá para arrepiar, sinceramente, porque é uma viagem que eu também adoro fazer. Obrigado, boa viagem a vocês. Muito obrigada, mas olha, por acaso eu fui um privilegiado que ainda não conduzi, eles não me deixaram conduzir, eles querem só para dormir. Assim, é, assim dá para pôr a agenda a dias, todas as mensagenzinhas, isso é que é bom. Sim, tudo, isso é verdade, é verdade, é verdade. Carlos, então deixa cá uma mensagem de Natal aos nossos ouvintes. Pronto, quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero novo a todos vocês e à equipa da rádio, Arconcelo, e a todos os ouvintes espalhados pelo mundo inteiro, e àqueles ouvintes que eu tenho assim mais um bocadinho de carinho por eles aí de Orleans, pá, que sejam felizes e que se cuidem e que vivam a vida todos os dias, viver a vida e aproveitar da melhor maneira e da melhor forma que nos proporciona. Portanto, mais uma vez, um Feliz Natal a todos e um próspero novo. E peçam muitas paninhas ao Pai Natal. Muito obrigados e um coração para todos. Igualmente para ti, tudo de bom. Muita música, muitos espetáculos, muita saúde para ti e para os teus e para aqueles que te acompanham hoje, então, nessa viagem. Muito obrigada, Cristina. Igualmente para vocês todos. Um beijinho muito grande e tudo de bom para vocês. E talvez um dia nos veja-nos cá novamente nesta rádio ou então nos nossos espetáculos. Sim, senhora. Sem problema nenhum. Sempre às ordens. Continuação de um bom fim de semana e mais uma vez para todos. Muito bom. Obrigada. Beijinho muito grande. Boa viagem. E ficamos então com saudades de vocês, Carlos Pires. Bom Natal. Por cá, muito felizes ficamos também. E não se esqueçam de por cá passar, porque hoje dia de Natal aqui na nossa rádio. E há prendinhas, sim senhora, temos CDs, temos livros, temos muitas coisinhas, o café também, um chazinho e um bolinho está cá à vossa espera. Não se esqueçam então de por cá passar. Bem, sei que vocês andam sempre apressados porque é preparar as últimas prendinhas, claro que sim, mas também há um tempo por cá passar e por que não tornar-se sócio hoje de manhã? É claro que sim, porque a nossa rádio, se hoje tem a possibilidade de hoje vocês virar naquele botãozinho e dizer, ah, ela está cá, porque é uma rádio associativa e é com os donativos que nós conseguimos estar cá de pé, porque somos sócios, somos benévolos, somos animadores benévolos, sim senhora, não é o nosso trabalho, mas é simplesmente a nossa paixão. Claro, passar a boa música, se levantar cedinho e estar cá todos os dias com vocês, é a nossa paixão. tanto eu como todos os meus colegas, nem somente eu, mas nós, os 27 animadores da Rádio Arc-en-Ciel, todos benévolos, nossa grande paixão, estar cá com vocês e passar momentos agradáveis, momentos que nós gostamos de cá andar e de partilhar com vocês. Vamos então escutar uma nova música, A Vida é Linda, de Nelson Lemos, e daqui um bocadinho já falamos. Viver de manhã e acordar cedo, viver à noite ao deitar com medo, mas por quê? Tive medo. Mas por quê? Viver cedo. A vida é curta, a vida não paga multa. Há que expressar o amor. Quero viver de calor. Vale a pena ser vivida e a vida merece ser vivida. Sim, senhora, a vida é linda, Nelson Lemos. Obrigada, foram as lindas palavras que escrevestes então para este jovem cantor. Parabéns também, está uma delícia. Obrigada. É engraçado, esta música, as palavras desta música começaram a passagem de ano, se não me engano, 2018 para 2019. A Linda Ligonier, beijinho para ti, Linda. Se me tiveres a ouvir, se não ouvir não faz mal. E foi... Depois ouve no podcast. O podcast. E eu vou fazer uma história breve. Ela pediu-me, quer que me escrevas um poema com as palavras de Linda. E foi um desafio para mim, porque é difícil escrever quando nos pedem. É mais fácil quando o coração deixa sair a emoção, falar. Nem sempre consigo escrever quando quer, apenas quando o coração fala. E eu parece que o coração falou mesmo. Pouco tempo depois recebo uma mensagem do músico com que eu trabalho a dizer, tenho alguém que quer gravar uma música em português, se queria escrever uma letra, ele vai-te ligar. E foi assim que surgiu. Dias depois ele liga-me, tenho uma conversa com ele e eu tinha estado a fazer uma pesquisa como é que poderia escrever uma letra para alguém. E então comecei a tomar notas de todas as conversas que nós falávamos, tomava notas. E até que ele disse que queria uma coisa sobre a vida. Naquela entrelinhas do que tínhamos falado, acabou a chamada. Eu começo a olhar para as palavras como um puzzle e o puzzle começa-se a formar. E foi assim que surgiu A Vida é Linda. Ele gravou em três versões: esta versão, que é a versão pop, que nós chamamos, tem a versão kizomba e a versão acústica. Depois desta parceria surgiu também o outro tema, que é o Vou Chamar Amor, que é um tema também mais dançante. Por acaso, o Vou Chamar Amor foi um tema que eu cheguei a ter gravado, um texto gravado em voz maquete, começado a trabalhar com o meu primeiro músico com que eu trabalhava, mas nunca saiu, e eu achava que o tema era mal empregado, as letras, as palavras, para estarem fechadas na gaveta, e ofereci-lhe as palavras. Fizeste bem, sim senhora. Obrigada desde já então, e lindíssimo, lindíssimo trabalho, e que bem que fica. Marco Tomé, deixa cá então uma mensagenzinha de Natal para os nossos ouvintes que hoje estão do outro lado, e um especial Natal. O que eu, por acaso, tinha estado ontem a pensar, nós pensamos muito nas pessoas que passam sozinhas o Natal, mas esquecemos que é só o Natal, que é uma data, e o ano inteiro. Mas é verdade. Esta é a minha mensagem que eu deixo, para não pensem só no Natal, pensem no ano inteiro, e sejam felizes, espalhem o amor, porque quando nós espalhamos o amor, somos felizes. E grande verdade. Muita felicidade também para ti, tudo de bom, e que prazer que foi o meu também te cá receber, e novas músicas, e de vez em quando manda sempre mensagens com novas músicas, é isso que a nossa rádio também precisa, e nós do outro lado ajudamos a promover estes trabalhos. Obrigado eu. Obrigada eu, e então um até breve, um beijinho muito grande. Para beijinhos. Ti, e manda beijinhos também para os outros colegas que estão do outro lado a nos ouvir, aqueles que não conseguiram então passar por cá, mas convido-os também e trá-los até cá também para nós conhecermos, porque a rádio não é só feita para um ouvinte, para um cantor, mas para eles todos. É verdade, obrigado, beijinhos a todos, venham todos aqui à rádio, passem aqui na rádio, vamos estar aqui até à uma. Meio-dia e poucos, porque depois é que a Cristina, sabes, também tem uma vidinha ao lado, e é que o senhor da Cristina de vez em quando põe as pontinhas nos is e diz logo: horas são horas. Tenho que preparar o almoço. É isso, também é uma vida ao lado. Fazer um refogadinho. Ai. Agora no inverno sabe bem, claro, um arrozinho de tomate. Tudo isso. Olha, muito obrigada a ti, então até breve. Por enquanto ele fica por cá, se vocês quiserem por cá passar, também trouxe pendinhas e trouxe os CDs dele, que vocês também podem descobrir. Já está aqui na minha mãozinha, Marco Tomé, Love is Dance, porque vocês também podem passar por cá e ganhar agora já. Passem cá. Posso fazer uma coisa breve? Sim, sim. Esse é o EP que tem 4 temas em inglês. O EP foi trabalhado para ser em inglês, mas quando, por causa do Covid, levou tempo para fazer a pré-assagem, como entretanto gravei o tema em português, eu juntei a faixa bónus em português. Inclui o tema Big Dance, que foi nomeado há 2 anos nos IPMA Music Awards, na categoria de dança, que é a versão em inglês do Romance Selvagem. Depois tem a versão Love is a Liar, que foi a versão do meu primeiro tema que eu fiz, que era o tema bilíngue, português, francês e inglês, aí está tudo em inglês. E tem o Love Kiss, que é a versão do Maldito Amor, que é o tema mais popular que as pessoas conhecem, talvez, da comunidade portuguesa, o meu primeiro tema em português. E o primeiro, a abertura, é o Like an Angel, Like a Fairy, e também tem uma versão em português, que é o Anjo da Babilónia. É um tema que foi escrito mais ou menos nesta altura, em 2017. É um tema que eu chamo um tema que é para o verão e para o inverno. Muito bem. Para aquecer toda a gente, não é? É verdade. Não é, porque entre o céu e o paraíso dá-me tudo o que eu preciso, como um tema de verão para os dias frios da estação. Muito bem, obrigada. Nada. E vamos continuar já com uma entrevista, e ficamos com Fred. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arcángel. Bom dia, Cristina. Bom dia, bom dia. É assim, eu gosto muito de falar da rádio, e se ficarmos muito tempo, passamos a nossa manhã, porque é um animador da rádio do outro lado. Explica-nos um bocadinho mais. Então, nós fazemos parte da Rádio IDFM e na região parisiense, que sou co-animador, que é a Lia Gomes, já faz 4 anos. São poucos anos, mas tu já tens muitos anos na rádio. Uns 14, mas bom. 14, já são bastantes anos. Então fazemos a divulgação de artistas, de escritores. Temos que ir para a nossa comunidade, à nossa comunidade portuguesa, e para os amigos de Aragão, falar um bocado de francês, porque às vezes com o português tem um bocado de dificuldade. Mas misturas tudo um bocadinho, isto dá um francês menos mal, e do momento que nós nos compreendemos é o que conta. É assim, nós na região parisiense é mesmo para divulgar, como os artistas aqui, como o Marco Tomé, o Dan Tiberi, o Antoine Borges, que passou há bocado, e o Carlos Pires, são pessoas a divulgar que merecem sempre ser divulgados, e tivemos a oportunidade de os ter nos estúdios, como tu, e por nós é uma paixão de poder fazer isso. Claro que sim, e eu que digo muitas vezes, e digo sempre e continuo a dizer, passarmos durante o ano todas as músicas deles e tudo isso é muito bom, mas quando eles vêm cá aos nossos estúdios, nem que seja por 5 minutinhos, mas que bem que nós gostamos, não é isso? É isso, é uma paixão, é sempre a vibrar, como a gente diz, a vibrar, a tê-los ao pé de nós, é uma honra, uma oportunidade, e é sempre bom poder divulgar, que seja em França, e como sabes, podem ser ouvidos no mundo inteiro com os players das nossas rádios, e é muito bom, e para mim estes cantores, autores, estão todos parabéns, e como eu digo sempre, juntos somos mais fortes, e sem eles não somos nada. Claro que não. E um dia vamos fazer o nosso programa especial animadores, juntar vários animadores de várias rádios. É o meu sonho, não se esqueçam, um dia temos que conseguir fazer isso. Temos que fazer uma plateia todos juntos. É isso. Um dia, uma hora, tem que ser 2 horas, porque falamos isto muito. Isto vai ser um dia completo. Não, mas estás de parabéns. Sempre ouvimos o teu programa, eu digo sempre que para os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel, para os auditores da Rádio Arc-en-Ciel, n'hésitez pas, e sobretudo metem associados à Rádio Arc-en-Ciel, que vocês merecem. Claro que sim, e vocês também do outro lado também, um muito obrigado, um beijinho para ti, mas também para a Lia, que não esqueço, e tudo bom para a vossa rádio também, e todos juntos, claro, que conseguimos mais, e ajudarmos de vez em quando há necessidade, estamos cá uns para os outros. Beijinho muito grande, e deixa cá a tua mensagem de Natal. Desejo a todos um feliz e santo Natal, tu sempre em família, e como eu digo sempre, juntos somos mais fortes e temos que ir para a frente. Beijo grande, até breve. Até breve, obrigado. Tchau. A todos. Obrigada. cheio de alegria. Abre a cega, canta, manda um grito, liberta a magia. Mãozinhas em cima, depois na cintura. Dá uma voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima, depois na cintura. Dá uma voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Já faz assim. Ouve este ritmo que vai invadir. Faz o que eu te digo, põe um sorriso, vamos curtir. Mãozinhas em cima, depois na cintura. Dá uma voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima. Mãozinhas em cima, olá, muito bom dia. Bom dia Cristina, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arcangel. Está tudo bem? Está tudo, estamos com então Cristóvão Malheiro, de um lado a cantar e do outro lado a falar connosco. Isto é uma magia enorme. Já viste? Como é que está tudo? Assim, tanta coisa. É verdade, uma a magição. Está tudo bem desse lado? Está tudo bem, sempre a andar e sempre a cantar. Tem que ser. Trazer um bocadinho de alegria até às nossas casas, que é o que mais precisamos, não é? É verdade, é verdade. Ainda mais nesta época em que estamos, de tantas incertezas, precisamos de alegria e de calor. É verdade. Uma das nossas dedicações, eu e todos os meus colegas artistas, é tentar trazer um bocadinho de alegria e umas mensagens de paz a este pessoal todo. Muito bem, Cristóvão, deixa-nos então esta na mensagem de Natal para os nossos ouvintes, para também para os teus familiares e outros que estejam a ouvir este programa e que possam também ouvi-lo depois mais tarde via o podcast. Então, eu vou desejar a toda a minha equipa no Café Rádio Record, que me acompanha, a toda a equipa da Rádio Arcangel e a todos os ouvintes, aos meus amigos e à minha família e a todas as pessoas que vão ouvir este podcast, que estão a ouvir esta rádio, um santo e feliz Natal, tudo de bom, muita alegria, muito calor e uma união familiar, que é uma coisa importante neste mundo. Igualmente para ti, e para ti, para os teus e todos aqueles que mais desejam um feliz e santo Natal e que 2023, se não for pior, que seja um bocadinho melhor. Que não seja pior e que seja melhor, mas sobretudo que traga paz e saúde a toda a gente. É verdade. Antes uma pessoa tinha sempre algum desejo de uma prenda ou uma coisa assim, e hoje finalmente o que é que se espera? Paz, saúde. Saúde. É verdade que o resto. E é o mais importante, porque o resto, se formos a ver, que tudo cabe. Claro que sim. Um beijinho, mas muito grande. Haja alegria, beijinhos para ti, é sempre um prazer ouvir. Igualmente. Tudo de bom também e muita música, pá. Estamos agora a continuar um novo trabalho que vai sair agora em breve, novidades para 2023. Ah, conta. E pronto, cá estou de volta das minhas folhas, das minhas letras. Muito bem, continua sempre assim, precisamos sempre da boa música para alegrar os nossos corações e o coração dos nossos ouvintes. Sempre a andar, boa brigadinho, beijinhos a todos. E um Feliz Natal. Tchauzinho, obrigada, Cristóvão. Não tenhas vergonha, não fiques aí. A dança é bonita, o passo é simples, já faz assim. Ouve este ritmo que vai invadir. Faz o que eu te digo, põe um sorriso, vamos curtir. Mãozinhas em cima, depois na cintura. Dá uma todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima, depois na cintura. Dá uma voltinha, todos.

encontrei servem para não desistir. A luz que mostra o trilho marcado, a vela árvore que eu sempre quis. Os ramos crescem para cada lado, mas têm a mesma raiz. Eu vou renascer como quem arde sem se ver. Abrir as asas e gritar, sente voar. Sente voar. Sente e voa. Estamos a ouvir então os anjos voar. Lembram-se que há uns meses atrás, no verão, tínhamos aqui um excelente projeto de um jovem, o Augusto, que fez uma voltinha de avioneta em Portugal. E ele veio cá contar um bocadinho e trazer uma mensagem de Natal. Olá, muito bom dia, Hugo. Olá, muito bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Conta-nos coisas. Tens coisinhas para nos contar? Como é que passou? Como é Portugal de lá de cima? É, pá, é muito bonito. Foram 4 dias de descobrimento de Portugal de visto do céu. De Lisboa, Portimão, Évora, depois fomos até Ponta de Sor e no final acabamos em Coimbra e depois voltamos em Cascais. Ótimo. Acho que vai ser uma questão difícil, mas talvez possa nos dizer para ti, qual foi aquela imagem que mais te marcou de lá de cima? Qual seria aquele ponto mais importante e que mais brilhou nos teus olhos? Se calhar foi a grandeza da barragem da Alqueva. No Alentejo, entre Portugal e Espanha, que me marcou muito. E verdade que seria aquela, todos nós, eu pessoalmente, acho que seria um dos sonhos de um dia, porque não, que nos leve-nos a viajar também nessa lindíssima viagem, descobrir Portugal e nem só, lá por cima, através de uma avioneta, porque quando vamos de avião estamos muito em cima de todo e não há tempo. Que no teu caso deu para ver como vai o nosso Portugal, não é? Sim, deu para ver de uma maneira diferente Portugal, descobrir as zonas também que não tinha visto e anteriormente, e depois era também uma maneira de melhorar a minha maneira de pilotar e ver Portugal de um ponto de vista diferente. E como vai o nosso piloto? Está prontinho? Está tudo bem, está tudo bem. Agora estou a estudar também para ser piloto de linha e continuar a avançar com projetos de voo em Portugal no verão próximo. Muito bem, e tudo o que mais te desejamos, que continues então nessa prática e que sejas feliz no que tu gostas de fazer, porque já vimos que é uma paixão também, não é? Sim, é uma paixão, é um sonho que eu tive a oportunidade de realizar este verão. Hugo, deixa então aqui uma mensagem de Natal para os teus familiares e todos os nossos ouvintes. Desejo aos ouvintes da Rádio Arcanciel um Feliz Natal, boas festas e obrigado. Obrigada a nós e tudo de bom para ti e, bom, bem, sei que vai ser complicado, Pai Natal anda muito carregado, mas que não traga um avião, mas ao menos uma cartinha muito linda que tu gostarias de ter, que te diga... Piloto em breve, não é? Obrigado. Obrigado. Obrigada a nós, um excelente então Natal para ti e para os teus. E ficamos então já na voz dos anjos. Voa. Algo novo está para vir, eu sei. E sigo firme sem nunca cair. Pedras no caminho que encontrei servem para não desistir. A luz que mostra o trilho marcado, a vela árvore que eu sempre quis. Os ramos crescem para cada lado, mas têm a mesma raiz. Eu vou renascer como quem arde sem se ver. Abrir as asas e gritar, sente voar. Sente voar. Sente voar. As cinzas não me deixam respirar e voltar. Vai ser ao toque destes anjos a voar que vamos dar entrada com mais um ouvinte e que está do outro lado também à espera da sua entrevista. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia, Cristina. Bom dia, com quem estamos a falar? Diz-nos. Você está a falar com o Miquel Mendes, do canal Frantugal TV. Tudo bem? Merci, Miquel. Muito bem, obrigado, obrigada, sinceramente. Que prazer o meu de cá te ter novamente em entrevista e dares. Eu sei que és uma pilha elétrica, que tens mil funções e tiveste 5 minutos para nós. Muito obrigada desde já. É muito obrigado para ti e muita força para o programa. Eu gosto muito da Rádio Arcanciel. Desta vez vou tentar fazer sempre em português, está bem? Está bem, está bem. Fica sempre no teu português, sinceramente. Tivemos ainda há bocadinho também um jovem e acho que é maravilhoso que vocês Sim. continuem a falar. Nem que haja assim um pontapé na gramática, que haja um sotaque, que haja outra. Mas não importa, não importa. Vocês têm é que falar esse português e melhorá-lo. E nós estamos cá também para vos ajudar. Sim, e para mim também é muito importante guardar este laço com falar português, porque quando voltamos em Portugal, temos que falar com a família, temos que passar bons momentos e falar aqui em Portugal e em França é também importante para nós. Claro que sim. E conta-nos coisas, como está o Frantugal TV? O canal está sempre a ir à frente. O que eu posso dizer é, por exemplo, a última entrevista que eu fiz com o historiador Yves Léonard, é uma pessoa francesa por enquanto, e ele fala de uma visão do Portugal que é muito, muito, muito interessante e que nos dá a conhecer a nossa história, de um lado que nós ainda não conhecemos e que leva uma imagem de Portugal muito fixe, que eu gosto muito. Por enquanto, se você quiser, podem ver a entrevista com Yves Léonard em francês, mas partilha com nós toda a sua experiência que ele tem desde há mais de 20 anos que ele trabalha na imagem de Portugal. E isso é que dá valor à nossa pátria, ao nosso país, e são também pessoas assim de fora, totalmente de fora, que veem Portugal de uma outra maneira que nós imigrantes não a vemos, não é? É, sim, é isso. E também dá a conhecer pessoas que trabalham aqui em França como tu, a dar a conhecer e continuar a construir os laços entre os dois países. E é muito importante de dar a conhecer este trabalho, porque para nós, portugueses de França, não temos acesso sempre à história de Portugal, porque nós não estamos em Portugal. E eu penso que é muito importante de ter este conhecimento para ir construir as nossas vidas mais facilmente. Claro que sim. Miquel, deixa cá então uma mensagem de Natal para os nossos ouvintes e todos aqueles a quem mais desejares. Olha, eu vou deixar um grande abraço e um Feliz Natal a todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel, também à minha família que está perto de Orléans, que está sempre a ouvir o rádio, e quero desejar boas festas a todos e um Feliz Ano Novo. Claro que sim, e para ti também tudo de bom, e então muitas filmagens e que Frantugal TV vai sempre cada vez mais longe. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a ti. Um beijinho muito grande e para ti e toda a tua companhia do Frantual TV. Sim, seja bem-vindo. Até à próxima. Até à próxima. Um santo e feliz Natal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ficamos na voz dos Anjos Marco Rodrigues com Fado de Natal, e é uma música que foi pedida do nosso precedente participante, o Frederic de Vasconcelos, da Rádio IDFM, e que deseja um Feliz Natal a todos e gostaria de ouvir esta música. Ficamos então com Marco Rodrigues e os Anjos com Fado de Natal. Fado de Natal, não me vais levar a mal. Só há guitarras, não há guizos. No meu fado de Natal, o que há de especial é ser igual, sem diferenças nem juízos. Quem precisa de um abraço, uma refeição, um cobertor, pode pedir sem embaraço, pois o Natal é paz e amor. No meu fado de Natal não me vais levar a mal, não há fanfarras, só há o sino. No meu fado de Natal, o que há de especial são as palhinhas e o precisa de um abraço, uma refeição, um cobertor. Pode pedir sem embaraço, pois o Natal é paz e amor. No meu fado de Natal, a vida é para ser melhor, pois dar é receber. E cantigas. Não preciso de um trenó. Basta um abraço à minha avó e relembrar histórias antigas. Quem precisa de um abraço, uma refeição, um cobertor, pode pedir sem embaraço, pois o Natal é paz e amor. No meu fado de Natal, e que lindíssima música, sim senhora. Vamos vos deixar numa pausa musical e um beijinho muito especial para o senhor Saruga, um grande ouvinte cá da nossa rádio. A nossa conversa foi abaixo, mil desculpas, e estávamos numa lindíssima conversa e peço desculpa porque foi abaixo, sinceramente, mas uma boa viagem para si, um bom e feliz Natal e um beijinho muito grande, senhor Saruga. E ficamos com a nossa página publicitária e vimos mais daqui um bocadinho. É hora do café. Passam por cá? Está pronto. Já cheira bem. Música. Já está. Pão, pão! Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Yeah.

nada de esperança. Haver famílias assim, sem poder dizer que sim ao pedido das crianças. Passa comigo, Natal, meu filho não pode ser. Por favor, fica comigo. E não tens que entender. Eu sei que pensas em mim, mas a vida quis assim. Não vou poder estar contigo. E mergulhar no teu aquário. Queria ser a data para marcar teu calendário. Só tu e eu. Espera e vais ver. Que tal a gente agora misturar a nossa cor? A ver a combustão, a química do nosso amor. Só tu. Só tu e eu, juntinhos os dois. appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Sentimentos que sinto em mim. continuando no nosso programa especial Natal. Oficina Portugal do Coração hoje abriu as portas da rádio para vos receber e dar-vos prendinhas de servir de Pai Natal neste dia. E como já estão a ouvir esta voz por trás que vocês já conhecem, João Lança, olá, muito bom dia. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Obrigada de ter respondido ao nosso convite de Natal. Ah, eu é que agradeço, é sempre um prazer e estar perto de todos, eu acho que isso é essencial. Claro que sim, e na verdade talvez uma doidice de ter dado esta iniciativa. Eu já disse, para o ano vou fazer como o Natal dos Hospitais em Portugal, vou fazer o Natal da Rádio Arc-en-Ciel, mas quero que vocês estejam cá todos, sim senhora. É isso, mas eu acho que sim, e depois é assim, um mundo sem doidos, o que seria? Nada. Então é isso. Como se diz em francês, é preciso sempre amarrando ferido ou novi. Mas precisamos disso, precisamos de um bocadinho de folia, precisamos. E no que estamos a viver, mais ainda. E a mais atenção quando eu digo. Exatamente, mas essa folia ao mesmo tempo cheia de amor, não é? Que isso é fundamental. E aliás, eu queria dar um grande abraço ao meu querido amigo que ligo há bocadinho, que é o Miquel Mendes. E eu estive a ouvi-lo e dou-lhe um grande abraço. E também ao Mike de Sá, já há um tempinho que não falo com ele e tenho que o fazer rapidamente, já tenho saudades. Claro que isto também dá para se reunir, a se dar a conhecer. Eu vejo, tenho aqui os meus ouvintes que estão presentes. Estão do outro lado na cafeteria, mas tive que fechar a porta, que eles falam mais alto do que eu. Daqui a pouco vamos fazer um direto da cafeteria, que acho que fica melhor. Ah, mas... isso é giro, exato. Olha, João, deixa então cá uma mensagem de Natal para os nossos ouvintes de hoje. Sim, eu sobretudo, antes de mais, obrigado por ter passado um bocadinho dessa música. És o pai que não tive. Eu acho que é uma mensagem muito forte para essa época, porque temos sempre alguém em quem não, às vezes temos essa hesitação, esse orgulho desnecessário, que é de não ter assim, não é bem coragem, mas o pudor de não dizer amo-te. Eu acho que é uma época importante para o dizer e para que seja depois todos os dias, porque não é só essa época, não é? Mas isso é muito importante. E quero desejar então um santo e feliz Natal a todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel, à Rádio Arc-en-Ciel também, e um próspero e um feliz ano novo. Que seja, olha, que seja melhor ainda que este ano. É isso que nós desejamos, que seja sempre cada vez sem melhor. Sem dúvida. E na verdade, de antes, acho que uma pessoa, entre a pandemia e o que se passa atualmente, entre as guerras e tudo isto, hoje só pedimos paz, amor e saúde, e o resto há de vir, não é? Ah, sim, exatamente. É isso que se quer, e aproveitar da nossa família, dos nossos amigos, que eu acho que isso é também muito importante. E olha, e essa ideia que a Cristina teve de estar ter essa iniciativa, eu acho que é muito bom, porque não é porque não nos conhecemos, não é que eu estou a falar agora dos ouvintes, que não há possibilidades de não ser amigos. E eu acho que isso é muito importante, é muito bom. Claro que sim. Continua sempre. Muito obrigado, um beijinho muito grande. Muito um beijinho obrigado. Amanhã. Ok, obrigado, sim senhora, será feito. E sempre presente, contem sempre comigo. Claro que sim, muito obrigado, um feliz Natal. Tudo de obrigado. Bom e até para o ano. Obrigado, até para o ano. Felicidades. Sejam felizes, já. Igualmente. E façam alguém feliz. Obrigado. Beijinho grande. Tá certo. Bom dia. Beijinhos. Mais que o pai que me faltou, mais que aquele que me deixou, mais que aquele que eu sonhei, o pai que sempre admirei és tu. Thank you. mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Sei, meu amor, que não podia dar certo e era coisa de evitar. Como eu devias supor que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não, fizeste beicinho e como numa promessa ficaste nua para mim. Pedaço de mau caminho, onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim? Embora tenha jurado discreta permanecer, já que não estávamos só, ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer, vieram saber de nós. Nem dei pelo que aconteceu, mas mais veloz e mais esperta só te viram de raspão. A vergonha passei a eu, diante da porta aberta, estava de calças na mão. Avisei, meu amor, que não podia dar certo e era coisa de evitar. É como eu devia supor que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não, fizeste beicinho e como numa promessa ficaste nua para mim. Um pedaço de mau caminho, onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim? Embora tenha jurado discreta permanecer, já que não estávamos só, ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer, vieram saber de nós. Nem dei-me o que aconteceu, mas mais veloz e mais esperta só te viram de raspão. A vergonha passei a eu, diante da porta aberta, estava de calças na mão. A vergonha passei a eu, diante da porta aberta, estava de calças na mão. A vergonha passei a eu, diante da porta aberta. Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia. Cá temos mais um dos nossos, das nossas convidadas. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia, Cristina, e bom dia a todos. Com quem estamos a falar? Lia Gomes. Da rádio? E de FM. Muito bem. Muito bem, obrigada, Lia, de nos dar esta palavra agora, um momento natalício, que estamos a preparar então as festas de Natal, e muito importante que é de ter a vossa mensagem hoje aqui nos nossos estúdios. Sim, desde já, Cristina, obrigada de teres pensado sempre, tens sempre boas ideias, francamente, todos os anos, e foi mesmo uma boa ideia de estás a fazer o que estás a fazer com tanto cantores como animateur, como, vou falar um bocadinho francês também, porque às vezes o português escapa-me assim as palavras. Isso não há problema nenhum. A pessoa tem que dizer que temos o nosso português que temos e que bom que é, e sempre é importante falarmos o português que temos, e do momento que nos compreendam, acho que é a coisa melhor que pode existir, não é? Sim, é verdade. Mas quando ou nascemos cá ou assim, às vezes é o nosso sotaque, mas até é bonito às vezes. Claro, faz o nosso charme. Portanto, como eu estava a dizer, parabéns, Cristina, sempre obrigada. Com boas ideias. Muito obrigada. E não te esqueças, temos uma doidice a pôr em prola. Um programa de animadores de todos os cantos, os quatro cantos de França. Pois, sim, e será com muito gosto, quando quiseres, é só, porque os doidos normalmente vão com os doidos, portanto temos que contribuir a isso tudo, será mesmo com muito gosto, Cristina, é só dizer. Claro que sim, muito obrigada a ti, e deixa então aqui a tua mensagem de Natal para os nossos ouvintes. Sim, quero então desejar um feliz Natal, principalmente com saúde, porque sem saúde também não há nada. E umas boas festas para todos mesmo, no mundo inteiro, porque sabemos que temos de nos ouvirem no mundo inteiro. Portanto, e como se diz sempre, juntos somos mais fortes. Portanto, boas festas para todos. E boas festas para ti também, Cristina. Claro, e para a vossa rádio também, tudo de bom e um Feliz Natal a toda a vossa comunidade também, e todos os ouvintes de cá, de lá e de toda a gente, onde vocês também podem reencontrar este podcast e voltar então a ouvi-lo, dar a ouvir aos vossos ouvintes. Um muito obrigada a ti, um beijinho muito especial e um Feliz Natal então para ti. Igualmente, Cristina, beijinhos e obrigada. Beijinhos e um bom Natal também para os teus familiares, sem esquecer ninguém. Obrigada, beijinhos. Beijinhos, obrigada. Beijo na boca é bom demais, mas o gostoso é o resto que a gente faz. Beijo na boca é bom demais, depois do primeiro beijo eu quero isso, eu quero mais. Beijo na boca é bom demais, mas o gostoso é o resto que a gente faz. Beijo na boca é bom demais, depois do primeiro beijo eu quero isso, eu quero mais. Ela me beija, me abraça, me assanha, toda vez que ela me apanha eu escorro de suor. Parece praga, doença da mulher louca, depois de um beijo na boca só sabe fazer amor. Beijo na boca é bom demais, passo gostoso é o resto que a gente faz. Beijo na boca é bom demais, depois do primeiro beijo quero isso, quero mais. Beijo na boca é bom demais, mas o gostoso é o resto que a gente faz. Beijo na boca é bom demais, depois do primeiro beijo eu quero isso, eu quero mais. Beijo na boca é bom demais, mas o gostoso é o resto que a gente faz. Beijo na boca é bom demais, depois do primeiro beijo eu quero isso, eu quero mais. A gente grita, a gente deita, a gente rola, toda vez que se namora, em cima do meu colchão. É tanto beijo que eu até perdi a conta, toda vez que ela me apanha, quase morro de paixão. Beijo na boca é bom demais, mas o gostoso é o resto que a gente faz. Beijo na boca é bom demais, depois do primeiro beijo eu quero isso, eu quero mais. Beijo na boca é bom demais, mas o gostoso é o resto que a gente faz. Beijo na boca é bom demais, depois do primeiro beijo quero isso, eu quero mais. liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. São duas crianças a viver esperanças, a saber sorrir. Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir. Numa outra brincadeira passam mesmo à beira, sempre sem falar. Uns olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar. Foram juntos no outro dia, como por magia, no autocarro em pé. Ele lá lhe disse: medo, o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho: sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, ele adormeceu e sonhou com ela. Deixar mistério. Já o fez andar na lua, no meio da rua e a chover a sério. Ela quando lá o viu, encharcado e frio, quase o abraçou. Olá, muito bom dia. Alô? Olá, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia, Cristina. Está a ouvir o senhor Carlos Espanhol, é isso mesmo? É isso mesmo. Ai, nostalgia. Há alguns dias de época de natalíssima, não é? É isso mesmo. Isto quer dizer que se conhecemos a Cinderela do Carlos Espanhol é que já somos novinhos, não é? É verdade, é verdade. É, quer dizer, vamos dizer assim, é 25 vezes 2. Pode ser? É isso. Mais ou menos. É isso, é para mim. Ora, digamos, é sim. Digamos assim. Mas somos orgulhosos de o dizer. E eu, pessoalmente, esta música era um namorisco. Era um namorisco de escola. E sinceramente, foi-me dedicada uma vez e fiquei doidinha com esta música. E desde sempre me acompanhou. Nunca deixei. Hoje temos a saber muita coisa sobre aliás, os teus primeiros namoros, não é? Mas isto era tempos de dos quê? Dos de 12, 13 de tempos de escola em Portugal? Ontem anos de ontem. É isso. Mano, e conta-nos coisas. Como é que está tudo isso por aí? Ora bem, aqui temos a leste de Paris, não é? Não longe de onde estou a ligar e a ouvir também a Rádio Arc-en-Ciel e o programa, não é? E já agora passo então, bom dia a todo o vasto auditório, não é? Antigamente a gente vinha da zona de Orléans, hoje é para o mundo inteiro, não é? Desse lado temos agora, estou a ver, menos 3 graus, mas é normal, temos no inverno. Isso é totalmente normal, não é? Podemos pôr um casaquinho ou dois a mais e ter também um segundo par de meias. Também pode ser, se vamos à rua. O segundo par de meias é se vamos à rua. Claro. Em casa está tudo bem, graças a Deus. Olha, só uma coisinha para os nossos ouvintes. Diz-me lá quem és tu. Ah, quem sou eu? Eu sou um rapazinho apaixonado pela música, pela cultura do nosso país, pela rádio e desde do início a rádio, porque há cerca de 40 anos ouvia-se aquelas rádios, aliás, tipo RDP Internacional, as grandes ondas, não é? E eu ouvia, quando ia à bola, era puto, não é? Ouvia as pessoas ouvirem, e que era, aliás, o relato. E daí, pá, isso é tão longe, não sei o que mais. E comecei a apaixonar pela rádio. E a primeira entrevista, aliás, o Eusébio, quando veio aqui na zona, tomou a jogar com os antigos do Sporting, que, aliás, era antigo, no Benfica, veio a dizer, e fiz a entrevista, não sabia que era aquele senhor. E depois é que me disseram assim, olha o Eusébio, ok. E fiz a entrevista, aliás, em francês, para uma rádio francesa, que na época, que era a Rádio Mou, e daí nasceu esse bicho para, aliás, para a rádio, que liga uns aos outros. E desde esse início, aliás, comecei a iniciar para a rádio, para o mundo da cultura portuguesa, tinha cerca de 15 anos e meio, não é? E depois fui DJ, ainda sou DJ hoje, e aliás estou preparado logo ao final da tarde para o departamento de 95, e faço essas animações, e mais a rádio, aliás, que nasceu durante a pandemia, que é a MF Rádio, MFRádio.fr, que é uma rádio conectada, portanto só podemos ouvir, não é? Aliás, na via telefónica ou computador, porque somos uma rádio conectada, 24 sobre 24. Claro que sim. E na verdade, este bichinho da rádio basta começar. Basta meter um pé cá dentro, porque não vimos de pé, vimos de coração, porque uma pessoa, quando começa a rádio, é muito difícil parar. E já temos vários animadores que, por causa de trabalhos ou outros problemas pessoais, têm que parar e vêm novamente, porque muitas vezes é... não, as saudades são muitas, tens de voltar novamente à rádio. E na verdade é isto. Uma pessoa muitas vezes pensa assim, oh não, ser animador, mas isto é só tocar uma vez, que nunca mais se pode parar, não é? Sim, sim, de facto tens totalmente razão, e não só isso. É verdade que essa paixão é tão enorme. Por vezes, já às vezes, metemos a nossa vida de lado para a nossa paixão, mas assim, e por vezes eu digo que é o nosso equilíbrio da nossa vida, não é? Cada um tem a sua paixão. Claro, claro. Mas é bastante importante e vamos sempre avançar assim e gostamos disso, não é? Gostamos. Isso é melhor do que comer uma vacina. Claro que sim. Vacina que pode... Dá-nos um sorriso, dá muitas coisas. É, e aliás, é um, quer dizer, é uma paixão, podemos dizer, mágica. Porquê? Porque encontramos pessoas mágicas, não é? Pessoas extraordinárias. E o contacto é uma coisa que, aliás, nós temos, e nós, acho eu. Claro. Espero bem que não me engano, não é? Claro que não. E vamos avançando, e esperando que nós, mais tarde ainda, com uns anos alguns anos, vamos continuando a fazer ainda rádio. Espero bem. Espero que sim, espero que sim. Olha, Manu, muitíssimo obrigada a ti de dar esta palavrinha, e como disse há bocadinho aos teus colegas da rádio também, temos que um dia organizar uma plateia de animadores das várias rádios, que nós temos todos a mesma paixão, temos todos a mesma doidice pela rádio. Temos que um dia fazer um programa especial animadores da rádio dos quatro cantos da França, mas lusodescendentes. Isso. Olha, por será isso. Exatamente, com muito e um grande prazer, porque é verdade que isso é uma grande família, mesmo se nós ainda não nos encontramos, pois, fisicamente, não é? Mas só via telefone, ou via hoje as redes sociais, mas sentimos que temos um respeito, uma paixão, e não só, não é? E será com muito, muito prazer. Muito obrigada. Muito obrigada pelo teu grande coração, Cristina. Obrigada. E deixa então aqui a tua palavra de Natal aos nossos ouvintes e aos teus familiares, porque não? Porque hoje podem nos ouvir através do mundo inteiro. E então deixa cá a tua palavrinha. Portanto, a minha palavrinha era... Tenho muitas coisas para dizer, mas as coisas, aliás, a coisa mais simples que nós todos desejamos e podemos desejar é umas boas, quer dizer, um feliz Natal, não é? Umas boas férias, porque é a época também de regressar para alguns, portanto, à família que está longe em Portugal e não só, não é? Da minha parte, vou regressar depois da época natalícia e o ano novo, portanto, o início de 2023, estarei lá para pisar novamente as terras, aliás, dos meus pais e dos familiares, porque eu gosto e adoro regressar e desde uma decadeira. Cada novo ano, chego assim, no início, é como se fosse ir a Fátima, por exemplo. Também que não deixe de ir, não é? Mas desejo muitas boas festas de final do ano para todos e todas também. E para ti também, então, um beijinho muito especial e um Feliz Natal para ti e para os teus. Muito obrigado, Cristina. Até sempre. Até sempre. Tchauzinho. Tchau. E toda a multidão e até o sacristão dá na sogra sem parar. Dá na sogra sem parar. Dá na sogra sem parar. Dá na sogra sem parar. Dá na sogra sem parar. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Nunca desisti de ti, fiz de tudo para te encontrar. Foram tantas tempestades que eu passei só para te amar. Sempre acreditei em ti, dava tudo pelo nosso amor. Finalmente consegui um lugar encantado para nós dois. Estava escrito lá no céu que a nossa paixão era a valer. Sempre acreditei que o amor ia vencer. Quero ser a dona da tua vida, viver num paraíso sem saída, fazer-te a mulher mais feliz. Meu corpo é só para ti. Eu quero ser a dona da tua vida, viver uma loucura desmedida. Tu és a estrela do meu céu, meu coração é teu. Eu quero ser a dona da tua vida. Nunca desisti de ti, fiz de tudo só para te ter. Foram tantos os tormentos que eu passei para não te perder. Sempre acreditei em ti, andava tudo pela nossa união. Finalmente consegui um lugar encantado de paixão. Estava escrito lá no céu que a nossa paixão era a valer. Sempre acreditei que o amor ia vencer. Quero ser a dona da tua vida, num paraíso sem saída, fazer-te a mulher mais feliz. Meu corpo é só para ti. Eu quero ser a dona da tua vida, viver uma loucura desmedida. És a estrela do meu céu, meu coração é teu. Eu quero ser a dona da tua vida. Tua vida, viver num paraíso sem saída, fazer-te a mulher mais feliz. Meu corpo é só para ti. Eu quero ser o adão na tua vida, viver uma loucura desmedida. Tu és a estrela do meu céu, meu coração é Come on, all the Eu bem sei que não se deve fazer isto e uma lindíssima voz, mas ele está do outro lado. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia, Cristina. Tudo bem por aí? Bom dia, Dan. Dan Tibério, que está connosco. Prazer. Claro. Então, está tudo bem desse lado? Olha, está mais ou menos. Estou um bocado, ainda bem que não tenho galas este fim de... Porque estou um bocado assim doente, mas isto não é nada, isto logo passa. Apanhei frio, que eu sou idoso, gosto, ando sempre com camisa aberta e olha, foi assim. Maman, t'as toujours dit de bien te couvrir avant de sortir, n'est-ce pas? Exactement. C'est parce que, en plus, on reste dans le thème. Então, está tudo bem desse lado? Está tudo bem, graças a Deus, obrigado. Sim, sim, está tudo bem. Por acaso, agora os contratos já vão para a frente, já vão tudo para a frente. Já tenho a agenda bem, bem cheia já para 2023. Ótimo. Faz-me prazer. Pois, eu que, os eu dois que passámos complicados, não foi para toda a gente. Claro. Agora as coisas já vão para a frente. Muito bem. E muita música, muitas boas coisas, não é assim? Tem que vir pouco a pouco e de vez em quando mais um novo trabalho, é isso? É isso mesmo. Estou a preparar agora um álbum para uma editora francesa, e em português, em francês, e há um também em inglês também. E até estou em contato com o Jacques Daniel Rousseau, que escreveu para a Céline Dion. Vamos ver se isso vai... E por que não? Consigo. Uma pessoa tem que sempre que pôr em obra os nossos sonhos, não é assim? Exatamente. Tem que ser. É o mais que te desejamos, então. Olha, eu quando tinha 15 anos, eu li aquele livro que você deves conhecer, O Alquimista, de Paulo Coelho, e quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. E agora, neste período natalício, é conveniente. É propício ao sonho, e uma pessoa tem que ter sempre estes sonhos num cantinho para eles se realizar, porque se não temos sonhos não há vida, não é? Pois claro, pois claro. Exatamente. Continua sempre assim, tudo de bom para ti, e o mais que te desejamos então é saúde, paz, amor e música, não é assim? É o que te vamos desejar, e deixa aqui então a tua palavrinha de Natal para os nossos ouvintes. Um Feliz Natal para todos os ouvintes. Sejam felizes, gozem da vida, acreditem nos sonhos e ultrapassem a mediocridade deste, por vezes, deste mundo, ou os mídias que por vezes alimentam coisas que não são positivas. Acreditem, somos um povo forte, unido, e temos que ir para a frente. É claro, como eu digo às vezes, o Tuga Power. O Tuga Power, por que não? Muito obrigada a ti, um beijinho muito especial. Obrigado eu. E um abraço para todos. Feliz Natal. Igualmente. E obrigada pela tua ajuda também e na divulgação de outras pessoas. E daqui a dois segundinhos temos então em linha. Já nos podes dizer tudo. O Mathieu Moulin. Claro. Falar com ela. Que é o diretor artístico da Marianne Mélodie, que saíram agora o DVD da Linda de Souza. Esteve a falar o João há bocadinho. Eu gostei muito da cantiga dela. Eu já tinha visto no... Também estive no concerto dele em Bobineau. Sim, sim. Então, muito bem, vou continuar à escuta do programa. E parabéns, Cristina, pelo teu profissionalismo. Obrigada. E pela tua generosidade. Muito obrigada a ti. Abraço. Tchau. Abraço, bom Natal, tchauzinho. Igualmente, tchau. Tchau, tchau. J'ai rêvé de toi et moi dans la clarté de ce chemin qui surplombe les nuages quand la prose du poète te fait bouger lorsque l'un de ses augures est un voyage dans un songe où la dimension est humaine. J'ai rêvé de toi et moi, de tant d'autres, de ces millions de gens riche, l'espoir n'appartient pas qu'aux apôtres. Inch'Allah, Inch'Allah, parle-moi du jour qui nous refranchira. Inch'Allah, ainsi qu'il soit, dis-moi si notre vouloir. Qui n'aura su faire la même lumière d'où que nous venions, par nos peuples, nos racines et nos cultures, l'avenir nous rendra-t-il à la raison? Inch'Allah, Inch'Allah. Esperança, o português que deixou seu português. claro que cá estamos novamente e com boa música. E há uma coisa na vida que uma pessoa tem, é de dar a conhecer momentos importantes da vida. Linda de Sousa é uma voz importante, uma voz que marcou, uma voz que marcou a imigração, uma voz que marcou um momento ou outro das nossas vidas, e é isto que era importante hoje, de dar a conhecer que há um momento importante na vida dela. Ela não, claro que a saúde teve um pouco em baixo, mas hoje um pouco melhor, e Linda de Sousa, claro que foi uma pessoa muito importante nos nossos, nas nossas vidas de mais novos. E hoje temos cá um senhor que nos vai falar então dela, mas também deste novo DVD. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Comme je disais en portugais, parce que je m'excuse, j'ai parlé un petit peu en portugais de manière à pouvoir avertir nos auditeurs. Et effectivement, quelque chose de très important. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous en parler. Et présentez-vous à nos auditeurs. Eh bien, moi, je m'appelle Mathieu Moulin. Je suis le directeur artistique de Marianne Mélodie, un label qui défend la variété française, mais aussi internationale. Et effectivement, nous avons décidé de mettre à l'honneur Linda de Sousa en réalisant un DVD de 40 de ses plus grands succès à partir des archives de la télévision française. Un DVD qui rassemble évidemment ses grands succès, mais aussi des chansons un peu moins connues. C'est tout l'intérêt de ce documentaire qui nous replonge dans les années 70, 80, 90, les grandes années Linda de Sousa. Eh bien, super. Je trouve que c'est une très, très belle initiative. Et comment, comment se procurer effectivement ce DVD et donner honneur à cette grande dame? Alors, vous avez trois possibilités. Soit vous nous trouvez par Internet, bien sûr, www.marianemelodie.ie.fr. Marianne comme le prénom, melodie.ie.fr. Vous pouvez téléphoner au 08 92 350 322 ou accessoirement nous écrire par courrier postal. En tout cas, Marianne Mélodie est une maison de disques qui existe depuis 30 ans. On a évidemment beaucoup d'autres produits qui ont un rapport avec le Portugal. Moi-même, je suis un grand admirateur d'Amalia Rodriguez et de ce pays que je connais très très bien. Et c'est vrai que je pense que vos auditeurs, auditrices trouveront certainement leur bonheur dans notre catalogue Marianne Mélodie. Voilà. Et Linda de Sousa, donc, qui vient de sortir avec ce DVD où vous allez revoir votre idole dans les plus belles images d'archives de la télévision. Aussi des extraits de la valise en carton et puis quelques petites surprises. Voilà, je vous invite à découvrir tout ça, marianemelodie.fr. Merci beaucoup, merci à vous. Avec plaisir. Et c'est vrai que ce sera peut-être un petit cadeau de Noël. Absolument, à mettre sous le sapin. Tout à fait. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Et bonne fête à tous vos auditeurs et à vous-même. Voilà. Un joyeux Noël, merci à vous. Au revoir. Eh oui, j'ai un blanc, mais c'est pas de ma faute. Je vous promets que non, c'est à cause de la dame qui arrive là. Vous allez voir. Vous allez voir qui c'est qui m'a mis un blanc. Vous allez rire, mais c'est elle. C'est elle la fautive. Je vous garantis que c'est pas moi. C'est madame habituée. Si je vous dis madame habituée, ça va vous dire quelque chose. Attendez qu'elle n'a pas raccroché. Allô, allô. Non, non, j'ai pas raccroché, mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute, je le jure. Comment tu vas? Alors, je donne un indice à nos auditeurs. C'est quelqu'un qui est toujours là. Quelqu'un qui, oui, elle gagne. Oui, elle gagne. Et alors, mais c'est parce qu'elle écoute, et c'est parce que c'est une fidèle auditrice, c'est parce que c'est une adhérente de la radio. Elle a tout son mérite, n'est-ce pas? Bonjour, madame Macedo. Bonjour, Christina. Tout le monde. Comment ça va? Bonne émission. Merci. Ça va? O café está pronto, o panetone está prontinho, está bem? E as prendas vão já a seguir. As prendas vão já a seguir, pronto, já estão a vos escutar. Anda a tomar café. Vou tomar café, se tu nos oferecesses um jantar, não, sim, é um jantar, se nos oferecesses um jantarzinho, agora café e estas horas. Ah, mas o café começou às 9 da manhã, sim senhora, com chocolatezinhos, um panetone e tudo isso, e as prendinhas cá estão. Ah, bah tiens, modinho, hein? En tout cas, merci beaucoup. Et bah, justement, tiens, je sais que tu as peut-être un petit message à passer. Bah oui, je voulais passer un petit message pour dire qu'il faut être solidaire et surtout en ces moments de fête. Tout à fait. Et puis un bon Noël malgré les difficultés. Tout à fait. Oui, voilà, malgré les difficultés, il y a pire que nous. Il faut se dire que faut se serrer les coudes le maximum parce qu'on n'est pas dans une bonne période et la mauvaise période va continuer. Malheureusement, donc justement, faut être grand et solide dans nos têtes pour pouvoir aller de l'avant et enfrentar isto tudo, não é assim? C'est vrai, Christine. Um beijinho muito grande e então fica à escuta que tu vais ver se não aprendinhas. Merci beaucoup, um beijinho pour tout le monde aussi. Bisous, à bientôt. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau. Et oui, on continue notre émission et bien sûr que je ne suis pas toute seule. Et là, le Père Noël est arrivé. Et ce Père Noël-là, je vous garantis, il s'est déplacé de Bourges juste pour nous. Promis, je lui ai promis. Je lui ai dit, non, te parle en portugais. Só te digo bon dia et depois je parle en français. Hola, bon dia, Orléans. Bonjour à tout le monde. Bonjour les enfants qui écoutent Radio Arc-en-Ciel. Bonjour Sandra. Sandra Canivette, que veille au cas, então, c'est en mode Père Noël parce qu'elle nous a emmené plein de cadeaux. Eh ben oui. Et les cadeaux, ils sont magnifiques. Et elle va nous en parler. Oui, j'ai apporté des livres, puisque je suis Sandra Canivet da Costa, j'ai écrit l'extraordinaire histoire du Portugal, que je sais certains d'entre vous connaissez, surtout les enfants, qu'ont lu les enfants, et donc j'ai apporté des cadeaux à la fois pour les enfants, donc des livres l'extraordinaire histoire du Portugal, mais j'ai aussi pensé au papa, aux mamans et aux papy et mamie en apportant aussi le dernier livre publié par Cadamos Édition, l'histoire du Portugal dans mon assiette, qui est un livre de recettes qui regroupe 63 recettes portugaises. C'est vrai que j'avoue, hein, moi je suis née en France, d'ailleurs je parle beaucoup mieux français que portugais et je ne cuisine pas super bien, et c'est vrai qu'avec Thiago Martins, l'auteur, on s'est dit qu'il était temps aussi de nous mettre derrière les fourneaux afin d'apprendre en fait les grands classiques des recettes portugaises, le bacalhau com nata, le polvo à la galera, à rouge de pâte, mais aussi des desserts, pão de ló, le molotov. Dis donc, tu viens de me dire à l'instant, ah moi le portugais, mais je peux comer, falas português? Claro que eu falo português. Eu falo português até corretamente, mas com um super sotaque francês. Isso não há problema nenhum. Do momento que uma pessoa se saiba exprimir e dizer o que quer, já é uma boa coisa. É, e eu... E sabes que tenho ouvintes às vezes, convidados que chegam aqui, je te parle pas en portugais, parce que c'est compliqué, mon portugais n'est pas bon du tout. Começamos a falar, é o miúdo que estava aqui há bocadinho, o Augusto, adoro, porque este miúdo é extraordinário e tem um sotaque enorme, mas ele adora falar português, mesmo Michael, de Frente Gal TV, me diz todo o tempo, Cristina, não parle com português, parce que au moins tu m'obliges à parler português. Mas é verdade, assim vocês chegam cá, falam o português e aprendem novas palavras e é muito melhor. Sim, mas culpa é tua. Mais culpa é minha. Não, mas porque tu parles tellement bien português que tu nous donnes des sacrés complexes e on n'ose pas e c'est ta faute. nem pensar. Mas olha, sabes que há 14 anos, quando eu comecei aqui na rádio, teve um objetivo e estava a perder muito o meu português. Tanto eu como minhas manas, claro, fizemos a escola em Portugal e tudo isso e muitas vezes eu digo, é normal que nós falamos o português, fizemos a escola em Portugal, mas quando falas o francês sempre, esqueces muitas vezes, e o meu objetivo, quando cheguei aqui à rádio, disse assim, não, o meu programa tem que ser unicamente em português, e é graças ao meu programa que hoje continuo a falar o português, porque eu sei que eu ia perder. Sabes que eu tive de sacrificar também uma língua para não esquecer o meu português, porque eu também falo muito bem espanhol, e quando eu vi que o espanhol estava mesmo a passar au-dessus du português, como se era natural para mim falar espanhol, que coisa. E então quando eu vi isso, suprimi definitivamente o espanhol, até quando um espanhol me fala, eu respondo em português. É Portugal, para sempre. Muito bem. Fala-nos então, on va cuisiner, et j'avoue que Thiago a eu une très très belle idée de mettre ce livre en œuvre, et j'avoue sincèrement, il a tout le mérite d'un cuisinier, d'un très grand cuisinier, parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est revisiter en même temps et mettre à l'œuvre les vieilles recettes qui existent depuis très très longtemps. Et c'est vrai que souvent on se dit, il y a Internet. Mais non. Là, c'est pas pareil parce qu'il y a les images. Le livre, il est magnifique. C'est un œuvre. C'est de l'œuvre qui est là. Et j'avoue, sincèrement, tu es la mieux placée pour en parler. Tu vas m'en parler tout de suite. Et je pense qu'on se doit de donner de la chance à ce livre qui est magnifique. Tout comme l'histoire du Portugal, qui est magnifique aussi, et tant d'autres vont venir, mais je sais pas, celui-là, il a vraiment besoin de son petit coup de pouce. Alors, Christine, c'est vrai qu'il y a Internet, comme tu le disais, mais la particularité de cet ouvrage, c'est que non seulement on voulait nous mettre derrière les fourneaux, mais on voulait montrer la prestigieuse diaspora gastronomique du monde entier. Et en fait, chaque recette est donnée par un chef, par un restaurant, par un traiteur portugais dans le monde. On s'est lancé le défi avec Thiago, allons contacter les grands chefs portugais du monde. Et donc on a contacté des chefs aux États-Unis, au Brésil, en Angola, en Australie, au Japon, et ils ont tous accepté de participer en donnant une recette. Donc par exemple, au bacalhau à gomes de sá, nous a été donné par un restaurant Michelin à Cologne, en Allemagne. On a aussi Aureliège de Porco qui nous a été donné par l'Autriche. Même l'Autriche a accepté de participer. Ou Carl Duverde nous vient d'Angola, un chef portugais d'Angola. Ils sont tous portugais, mais ils sont tous comme nous, des portugais qui vivent ailleurs. Donc, ce n'est pas de simples recettes, c'est des recettes secrètes de grands chefs. Après, c'est vrai que en plus de nous vouloir nous mettre derrière les fourneaux, on s'est dit qu'il fallait quand même apporter de l'histoire des plats, parce qu'en fait, les navigations portugaises, l'histoire du Portugal a vraiment une influence énorme dans la gastronomie globale du monde, de l'ensemble des pays. Et donc nos recettes ont évolué avec ce que les Portugais apportaient pendant leur navigation. Et c'est ce que Thiago nous apprend, c'est que les recettes ont évolué au fil de notre histoire, mais notre histoire a aussi influencé notre gastronomie. Quand Salazar était au pouvoir, il y avait par exemple des concours pour cuisiner à moindre moindre coût, des livres, des concours. Et c'est comme ça qu'est né Bacalhau à Blage et tant d'autres recettes. Donc voilà, c'est cette influence. L'histoire a influencé la gastronomie, mais la gastronomie a aussi influencé notre histoire que Thiago nous apporte avec une petite touche très personnelle, puisque même Thiago a mis des photos de lui, de son enfance, dans son village à Barenta. Donc c'est un livre très personnel. Thiago est un influenceur peut-être sans doute beaucoup de monde connaissent. C'est Portuguese Facts, donc il a une page Portuguese Facts sur Instagram et il adore en fait vulgariser l'histoire, la culture, nous apprendre plein de choses sur sa page Instagram, toujours sur le Portugal, parce que ce qui nous lie tous, c'est notre fierté d'être portugais, donc fier de notre histoire, fier de notre gastronomie, et un livre peut très bien aussi continuer à transmettre en fait cette fierté. On peut la transmettre à notre famille française, parce que beaucoup d'entre nous sommes mariés avec des Français. On peut aussi la transmettre à notre famille portugaise. Mais à vous, d'accord, on a ce mélange, on aime ce mélange français-portugais, parce qu'on les aime, nous Français. On en tombe amoureux, effectivement. Mais à vous, que plate portugais au mieux. Pour moi? Sim. Ah, bacalhau à Brage. Claro. Même pour les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël et tout, um arroz doce, umas rabanadas, um bacalhau. Ai, ai, ai, gente, não me digam o contrário. A culinária portuguesa é a melhor. E saibam que neste livro, justamente, tem ali uma receita de arroz doce. Alors, c'est l'un de mes desserts préférés. Et j'avoue sincèrement, 5 estrelas. Ah, tu l'as essayé? Bah, bien sûr. Ah, bah, c'est cool. et beaucoup d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle de ce livre, mais tant d'autres et de notre, voilà, on est, somos portugueses, imigrantes, os descendentes, todos os nomes que nos podem dar. Mas hoje, temos uma gastronomia, temos uma riqueza enorme, nem que seja, passar pela música, passar pela cultura, passar por tudo. Portugal tem tudo. E nós gostamos disso tudo, apesar de estarmos longe, damos sempre valor ao nosso Portugal. Et on voulait aussi, avec la petite arrogance avec laquelle nous sommes nés, parce qu'on est nés en France, donc on a un petit peu hérité de l'arrogance française, on voulait montrer aussi à nos amis français la richesse en fait de notre gastronomie. Et c'est vrai qu'il y a deux jours, on a été récompensés, parce qu'en fait le livre a été nominé pour les Gourmands Awards. Donc en fait c'est une sorte de Oscar à livre de recettes. On n'est que nominé, donc les résultats auront lieu au mois de mai en Suède. Donc Thiago et moi voleront jusqu'à Umeå, une ville qui se trouve à 7 heures de Stockholm, pour espérer ramener une petite médaille de Suède qui serait en fait une récompense, donc la récompense du meilleur livre de recettes des cultures portugaises, ou alors on est aussi dans une deuxième catégorie, le meilleur livre de l'immigration et de la diaspora. Voilà, on est nominé dans deux catégories, et ça c'est une vraie reconnaissance, parce que juste être nominé, c'est une façon aussi de communiquer sur la gastronomie portugaise dans le monde en langue française, parce que le livre est en français. Et voilà. Et donc, on espère pouvoir t'appeler, Christine, en te disant, c'est bon, on a gagné. Je te le souhaite, mais je vous le souhaite à tous les deux. Et c'est vrai que ça serait un excellent, la récompense à avoir après tant de travail. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est là pour promouvoir la musique. On est là pour quelques petits mots et souhaiter un bon Noël à tout le monde et surtout de la paix, de l'amour et plein de belles choses. Et là, on va passer une petite musique et tout de suite, là, maintenant, celui qui appelle aura son cadeau à mettre sur le sapin. Le livre de Thiago Silva. Martins. Thiago Silva Martins. Não, Thiago Martins. Thiago Martins. Há tantos Thiagos. Thiago Martins. Avec son... Non. On attend un petit peu. J'ai pas dit tout de suite. D'abord commence la musique et après on gagne. Ah, super. Elle m'écoute. Je suis sûre que je sais qui c'est. Donc, je mets la musique et tout de suite après, on commence à gagner. Et il n'y a pas que celui-ci, il y en a d'autres livres, il y a plein de CD que nos artistes nous ont laissés. Et comme je disais, on avait la hotte du Père Noël, elle est pleine. Mais aussi, n'oubliez pas, on gagne des cadeaux, on appuie nos écrivains, on appuie nos chanteurs, on appuie plein de choses. Mais on n'oublie pas qu'on appuie aussi Radio Arc-en-Ciel en devenant adhérent. Musique. esta carta, meu amor. Lê bem, vê o que diz. Faz tanto tempo, enfim, e para me sentir feliz, só te quero ao pé de mim. Dizes, espera-me nela, na carta que recebi. Eu espero esse dia, vem de novo a nostalgia, fico esperando por ti. Esta carta vai fechada para um lugar distante e leva muita saudade ao meu amor imigrante. Esta carta vai fechada, digo adeus até um dia, vai para o mar toda tarde, recebe beijos, Maria. Na carta que me mandaste, dizes ter muita saudade. Eu por cá estou assim, parece a eternidade, e os dias não têm fim. A letra vai tão tremida, sabes, não escrevo assim. São as lágrimas caídas que não contêm os olhos, por estar longe de mim. Esta carta vai fechada para um lugar distante e leva muita saudade ao meu amor imigrante. Esta carta vai fechada, digo adeus até um dia, vai para o mar toda tarde, recebe beijos, Maria. É a tua voz. Olá, muito bom dia. Toto? Bom dia. Bom dia. apresenta-te hoje aqui ao nosso auditório, hoje um especial Natal, um especial ouvintes, um especial convidados. Muito bom dia, Altina. Bom dia, Cristina. Tudo bem? Está tudo, obrigada. Fala então com os nossos ouvintes, apresenta-te cá ao nosso auditório. Sim, portanto, eu sou Altina Ribeiro, sou escritora e escrevo sobre a imigração portuguesa em França, através, em primeiro, a minha autobiografia, um livro autobiográfico que foi editado, que se chama Le Fado pour seul bagage. E a seguir desse primeiro livro, escrevi a história de uma senhora que leu o meu primeiro livro e que me pediu para escrever a dela, e como ela conheceu momentos dolorosos durante a ditadura. O livro, e ela chama-se Alice, e o livro, portanto, tem o nome de Alice, o País de Salazar. Depois traduzi o meu primeiro livro em português e também escrevi a biografia do Dan Inger. Escrevemos-la os dois, portanto é o percurso dele pessoal e também profissional, e no qual ele, a vontade dele de fazer passar as emoções através da música. E o meu último livro é sobre o ensino durante o Estado Novo, através da história de uma professora que ensinou durante, portanto, esse período na região entre Guarda e Sabugal. Esse livro chama-se Dona Zezinha e escrevi-o em francês e saiu em português este ano. E agora vou fazer uma nova edição, porque na edição em português encontrei os alunos dessa professora e entrevistei-os, e eles têm, portanto, nesse livro os testemunhos desses alunos. E agora nesta nova edição, porque o livro é sobre o ensino e também sobre a imigração, porque a professora era muito do lado da ditadura, mas quando o filho teve a idade de ir para fazer o serviço militar, ela mandou a salto para a França. E então entrevistei duas pessoas, que uma que fugiu à guerra colonial e a outra que fez a guerra. Portanto, é nos anexos do livro. Muito bem, lindíssimas histórias a contar então, e de certeza que há um empenho enorme perante estas escrituras, perante o relato de como se passou naquele tempo, e Altina tem uma lindíssima maneira de escrever e de relatar, e vocês do outro lado, claro que podem encontrar tudo isto através das redes sociais, é bem assim, Altina? Sim, também tenho um site que é www.altina-ribeiro.com. Muito também bem. Das livrarias. Muito obrigada, Altina. Obrigada por ter passado por cá esta manhã. E deixa cá então uma palavrinha de Natal aos nossos ouvintes. Sim, claro. Desejo um Feliz Natal a todos e muitas felicidades e um beijinho e até breve. Muito obrigada a ti, tudo de bom. E na verdade damos então a conhecer todas estas lindíssimas obras, tanto de escritura como de música, e tudo isso é muito importante, e podem então encontrar todas estas informações, mesmo até nós aqui na rádio damos a informação necessária, se caso querem encontrar então esse livro. Tudo de bom, Altina. Muito obrigada. Um Feliz Natal a ti também e a todos os teus familiares. Obrigada. Beijo. Beijinho grande, Joãozinho, obrigada. Tchau, tchau. Et ben voilà, tout est gagné. Ah bah. C'est vite fait, hein. Ouais, c'est vite fait, mais il reste encore des petits, hein. Mais je pense qu'il n'y a plus le temps maintenant. Ce sera peut-être pour samedi prochain. Voilà, on va les laisser là, sous le sapin, pour nos auditeurs et nos animateurs qui puissent les faire gagner aussi dans, leur, dans leurs émissions. Et un grand merci à toi. Merci à toi, Christina. Merci à tous les auditeurs. Un petit message particulier pour les enfants, à mes petits lecteurs de l'extraordinaire histoire du Portugal. Profitez bien des fêtes de Noël. Profitez de vos papis et de vos mamies, de vos parents également, pour bien vous ressourcer aussi. Et surtout, travaillez bien à l'école à la rentrée, parce que plus on travaille à l'école et plus on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. Donc, travaillez bien, les enfants. Merci à toi, Sandra. Um beijinho muito grande, um bom, bom Feliz Natal e tudo de bom. E então, sim, uma pequenina última mensagem que podemos passar aqui, que não é publicitária, porque são parceiros nossos aqui da nossa rádio, mas podemos encontrar os livrinhos a... Panier du Monde. Voilà, les deux livres, le livre de recettes à offrir et l'extraordinaire histoire du Portugal. Merci à toi. Merci à vous. Beijinho grande. Bon Natal. Beijinho. Ciao, ciao. Ciao, obrigada.

como um livro antes de se folhear. Tem beleza, tem doçura, tem mistério, tem olhar. Mas depois do livro o livro não presta mais. Mais um livro de Paco Bandeira, mas desta vez não é o Paco Bandeira que está do outro lado, mas o nosso convidado. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Com quem estamos a falar? Tá? Tô. Oui, présente-nous à présente-toi nos auditeurs. Oui, bonjour, Michael Alves Rodriguez, athlète international en kettlebell sport, qui est un sport de force. Ah oui, mais là c'est de la force là. Hein. Comment? Là c'est de la force là. Hein. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est un sport de force. Je suis capitaine de la sélection portugaise, la première sélection portugaise de l'histoire dans cette discipline, puisque c'est un sport qui vient des pays de l'Est, plutôt de la Russie. Et voilà. Eh bien, bravo à toi. Parabéns. Parabéns, mais uma voz portuguesa de uma maneira diferente, porque lá c'est le sport qui nous emmène loin aussi. Et ben bravo à toi, et c'est vrai que découvrez-le sur les réseaux. Explique-nous un petit peu comment voir cette activité et de pouvoir te suivre. Oui, on peut me suivre donc sur Facebook, Michael Alves Rodriguez, sur Instagram, Michael Alves Rodriguez. Après sur Google aussi, hein, si on tape mon nom, il y a pas mal d'extraits. Là, on rentre tout juste des derniers championnats du monde, hein, en Belgique, où j'ai gagné le double titre mondial, double médaille d'or. Wow. Et surtout, j'ai passé la barre du décime, c'est ce qui me tenait à cœur. Donc, j'ai gagné le 10e et le 11e titre mondial de ma carrière. Et je voulais vraiment passer le décimo, ça me tenait à cœur, donc on est plutôt content. C'était 4 mois de travail intensif, de sacrifice, mais on est plutôt content. Et donc là, dans les semaines à venir, je communiquerai, on partagera. Il y a un vidéaste en fait qui est venu, qui nous a suivis pendant tous les championnats du monde. Donc il y a l'épisode 1 qui sort demain sur YouTube, mais je partagerai sur mes réseaux. Super. Et en fait, jusqu'à début janvier, en fait, chaque semaine, il y a 4 épisodes en tout. En fait, chaque semaine, il y aura un épisode. Donc, peut-être que pour les gens qui connaissent ni ce sport, ni la sélection portugaise, ils pourront voir de l'intérieur un petit peu comment s'est passé ce dernier championnat du monde. Eh bien, bravo. Super. Et merci de partager avec nous. Ce sont des moments importants. Et puis d'emmener la bandeira portugaise tão longe. C'est aussi important. J'étais en équipe de France pendant 5 ans et c'est vrai que quand le projet avec Walter Fernandez, qui était à l'origine aussi du projet, avec moi, avec Eduardo Fonseca également, qui est le seul pratiquant au Portugal, no Porto, d'Ambalgrave, qui essaye lui aussi de développer là-bas, au pays directement. On a eu ce projet-là de moi en France essayer de développer Grinch. Et d'ailleurs, la sélection portugaise, elle est très variée, puisqu'on est 2 de France, 1 de Belgique, 2 du Portugal. Donc, on est vraiment très, très, très variés. Et quand on nous a proposé ce projet-là, c'est vrai que tout de suite, on a été emballés. Et de mettre, de mettre la nossa bandeira en hiver majeur, tout de sport, c'était vraiment ce qui nous tenait à cœur. Donc, on est content, on travaille dur pour ça et on est fiers à chaque fois qu'on entend. Alors, Douma, et qu'on ramène des titres mondiaux, on est fiers, on est très fiers. Claro que sim. Parabéns e continuai sempre assim. É o vosso objetivo e nós, atrás de vocês, sempre a vos apoiar e estar sempre pertinho de vós para vos apoiar e vos dar as nossas, como é que eu vou dizer, notre grand bravo a vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Deixa cá uma palavrinha de Natal então aos nossos ouvintes. Pois, desejo um Feliz Natal a todos, um bom ano novo, saúde e paz e pronto, tudo de bom para o novo ano. Igualmente para ti, tudo de bom e um bom Natal então e muitas coisinhas. Beijinhos. Muito obrigado por tudo, beijinhos. Tá, beijinhos, obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Luana, debruçada sobre o mar, ondas uma a uma, vem desfazer-se espuma, a tua ilha beijar. Na expressão de uma aguarela que o artista com fervor pintou majestosa e bela. Acácias em flor, és tu, Luanda, rainha, senhora do meu sair através desta última música que me vou despedir de vocês e não podia passar sem agradecer todos aqueles que por cá passaram de uma maneira ou de outra, mas foi rico, riquíssimo, sinceramente. E organizar de uma maneira totalmente diferente para o ano, se há o Natal dos Hospitais, também vai haver o Natal da Rádio Arconselho. E prometo, o prometido é devido. Gostaria imenso de agradecer a Altina Ribeiro, a Lourdes Fernandes, que está doente e que não pôde assumir hoje de manhã, mas prometo que vai ser para outra vez. Matias também, Matias Isidoro, não me esqueço de ti também. Merci Miquel, Frantugal TV, Le Coach Mika, João Lança, Sandra Canivet, Christophe Malheiro, Augusto, Marco Tomé, Carlos Pires, FM Rádio, Fred Vasconcelos, IDFM Rádio, Dan Tiberio, António Borges, Magali et Bruno, que j'ai pas réussi à avoir au téléphone non plus, mon second, l'animatrice Sylvie qui passe tout de suite de l'autre côté et qui va nous donner deux petits mots à l'antenne. Merci à elle aussi, parce que grâce à elle, c'était faisable, parce que tous les appels et tout, c'était difficile à un moment, parce que je me balance dans des choses parfois compliquées, mais j'ai réussi à faire cette émission extraordinaire. Merci à Florent Amigo, pour tous tes petits messages bienveillants et toujours à nos côtés. Merci à toi, merci à tous les auditeurs, à ceux qui sont passés ce matin, à ceux qui ont répondu présent au niveau du téléphone. Et j'avoue sincèrement, c'était un programme extraordinaire. Un merci à vous tous. Tous les messages, j'essaierai de répondre à tout le monde. Loulou, merci. Loulou Rebelo, merci pour ton message. J'adore. Il y a des messages comme ça qui me marquent. Paulo Fernandez, merci aussi, j'oublie pas. Et la musique simple de Tu Gostes, je passe pour cas. J'essaie de répondre en même temps à mon téléphone et je mets tous les messages que vous avez envoyés. Je réponds à tout le monde dans la journée. Merci. Sincèrement, c'était un moment extraordinaire et j'oublierai pas au combien c'est important d'être animateur dans cette radio. Et tout ce que vous pouvez m'apporter, c'est extra. Vou embora e de coração cheinho de muitas boas coisas. E agora vou deixar a palavra à animadora Sílvia. Sílvia, que vocês podem encontrar à quinta-feira, ao final da tarde. Olá, bom dia. Olá. Merci. Bom dia. C'était mon lutin d'aujourd'hui. Avec grand plaisir. Mais de toute façon, tout le monde sait à la Radio Arc-en-Ciel que Christine, quand elle a un projet, il va au bout. Et c'est ça qui est chouette. Moi, je reste dans l'ombre. J'aime bien être dans l'ombre, être son lutin, comme elle dit. C'est vrai que c'était chouette. Ça fait chaud au cœur de voir autant de gens qui se déplacent pour venir voir la radio, pour venir se manifester, surtout aussi parler d'eux, hein, parce que c'était ça ce matin, parler d'eux, parler de la radio. Et puis voilà. Moi, j'ai un petit message. Je souhaite un joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et puis, Arc-en-Ciel aussi, elle aimerait bien avoir des cadeaux de Noël. Donc, si jamais vous avez un petit peu d'argent qui reste de vos cadeaux de Noël, et devenez adhérent pour 20 euros. Ça sera un super beau cadeau de Noël pour Radio Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, nos invités de ce matin sont devenus adhérents. Merci. Merci. Un beijo muito especial para o Marco. Marco Tomé, que foi agora embora. Il est venu en train. Il est parti parce que, on s'est mis à papoter et on s'est dit, merde, le train. Zut, il est là. Oh. Mais il est arrivé à temps. C'est vrai que j'ai pas de mots. Il faut que je l'organise autrement. Et par contre, un message tout particulier à nos animateurs. Oui, on le fera ce Noël des animateurs différemment. Chacun apportera ses invités. Mais il faut de la préparation auparavant et pas moi toute seule, parce que c'est difficile. Oui, il y a besoin de la présence de tout le monde. De tout le monde. Et je vous y invite à y passer. Et il va ser este mensagem em última que vou deixar aqui. Et je souhaite un très joyeux Noël à tous nos animateurs. Sans oublier Francky, Jean-Pierre Martins, Fernanda, Manu, Rémi, Christophe, Nicolas, Lionel, Victor, Gloria, Violette, Christina, Sylvia, Juliane, Chantal, Argemiro ou Lorenzo, Manu Carvalho, Albino, Mavrica, Senhor Fortes, Antônio Fortes e Mathieu Fortes, Lionel, Jérôme. Et je n'oublie pas les deux nouvelles Carla qui arrivent bientôt. Et oui, Carla Gamboa et Carla Ferreira, que brevement ils seront nouvellement. Un joyeux Noël aussi à tous les membres du conseil d'administration, à Lionel, à Manu, à Jérôme, à Nanda, à David, Alberto. Et David, Alberto, il m'en manque. J'espère que je n'ai oublié personne. Abilio, merci. les avoir en tête, c'est difficile. Un joyeux Noël aussi à Annabella qui nous a rejoint dernièrement. Ah oui. Un joyeux Noël à tous nos bénévoles. C'est important aussi. Et muitas boas coisinhas para vocês todos. E que seja um santo Natal. E que todos tenham aquilo que mais desejam, sobretudo. Saúde. paz e amor. E qual é o teu desejo? Feliz Natal para todos. Merci, Lutin. Um beijo grande para todos. Tchauzinho, obrigada, beijinhos. E deixamos com a última música e depois vamos embora. Na minha terra, já toda a gente quer dançar. Quando começa a banda, eu nunca tenho par. E por isso, linda morena, venha bem para dançar. No forró, no forró, menina, venha dançar, que eu não quero dançar só. No forró, no forró, menina, venha dançar, que eu não quero dançar só. No forró, no forró, menina, venha dançar, que eu não quero dançar só. No forró, no forró, menina, venha dançar. Esta dança que inventamos é fácil de aprender. Perna direita para a frente e cintura a mexer. O corpo dá uma voltinha e é bonito de se ver. No forró, no forró, menina, venha dançar, que eu não quero dançar só. No forró, no forró, menina, venha dançar, que eu não quero dançar só. No forró, no forró, menina, venha dançar, que eu não quero dançar só. No forró, venha dançar, que não quero dançar só. No forró, menina, venha dançar, que não quero dançar só. No forró, no forró, menina, venha dançar, que não quero dançar só. No forró, no forró, menina, venha dançar, que não quero dançar só. No forró, no forró, menina, venha dançar, que não quero dançar só. Ok, não, foi um sítio onde não devia ter ido. Não, estávamos em...